Uma mulher de cabelo feito, com seu dinheiro tá tudo bem. Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém. Tá vendo o salão, já fiz pé em mão e a depilação é de neném. Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém. Nem namorado ela tem. Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém. Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda. Vai! Alô, Tony Soares, para o rolê! Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda. Ufa. A casa vai cair! Divulgue conosco 77981235083. E me representa grandão, hoje eu dessa lata do chão. Quero ver tu jogando e representando. Ufa. Alô, Rio Anderson, que é isso? E a Panamá Rio, alô, Pica-Pau. Uma mulher de cabelo feito, com seu dinheiro tá tudo bem. Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém. Não tô no salão, já fiz pé em mão e a depilação é de neném. Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém. Nem namorado ela tem. Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém. Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bomba. A casa vai cair, meu bem. Vai, desce em paredão. Paredão da Suazinha. Desce em paredão. Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda. Vai. Desce em paredão. É isso mesmo. Representa, representa, representa, vai, vai. O homem representa grandão. Joga essa lata do chão. Quero ver tu jogando surra, vai. Desce em paredão. Desce em paredão. André Cedeiros, o mural de Ibiguara. E olha na maldade. Chegou o nosso amigo. Ah, fechou.